namorado me largou, aquele gordo deve estar com outra. Uma carona, precisa ir embora. Não tá tranquilo nem favorável, tô toda suja. Não acredito, preciso ir embora. Eu preciso de uma carona, meu Deus, eu preciso ir embora. Dá uma carona, moço. Ai, alguém pra me dar uma carona. Moço, me dá uma carona, pelo amor de Deus, moço. Ai, eu preciso de uma carona, me dá uma carona. Ó, o gás. Aí, passa. Trombei tua mina aqui na frente da balada, entendeu? Ela tá feia, parceiro. Ela tá bêbada, tá caída no chão, tá mijada, tá cagada, tá toda zoada, tá até chorando aqui. Ela tá pedindo carona, os caras vão dar carona pra ela, não, tá até chorando. Calma aí, passa. Pera aí. Escuta aqui. Senhor Jefferson, sua casa na praia com suas 15 Eita. Mulheres e seu carro de $1 milhão já estão esperando por você. Ouviu bem? Aí, escuta de novo a mulher do Google falar. Sua casa na praia com as suas 15 mulheres estão te esperando, senhor Jefferson. Tá entendendo? Meu bom, não quero saber dela não, mano. Aí, faz o seguinte. Se trombar ela e ela passar por perto, joga água nela que ela deve estar fedendo. Entendeu? Ela não quis terminar pra ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Eu tô suave, só tô curtindo a vida. Pá! Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar conforto. Doei meu coração, mas ela me fez de bobo. Antigamente pra ela eu era o Romeu. Ela quis terminar, agora se perdeu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Olha ela lá, saindo do baile, toda mijada, capotada, pedindo carona. Enquanto eu tô aqui rodeado de várias gatas na casa da praia. E me mal responsa. Ih, olha ela lá. Na moral, eu sei que ela tá bem. Ela quis terminar. Agora vive vendo nossas fotos no celular. Enquanto eu tô curtindo minhas férias na praia de Guarujá. Pá! Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Ela não quis terminar pra ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Eu tô suave, eu só tô curtindo a vida. Pá! Pá! Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Ela não quis terminar pra ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Eu tô suave, eu só tô curtindo a vida. Pá!